um bocado de gente na mesma situação. Todo mundo gosta dela, na mesma doce ilusão. A vizinha quando passa que não liga pra ninguém. Todo mundo fica louco e o seu vizinho também. A vizinha quando passa com seu vestido grená, todo mundo diz que é boa, mas como a vizinha não há. Ela mexe com as cadeiras pra cá, ela mexe com as cadeiras pra lá. Ela mexe com o juízo do homem que vai trabalhar. Ela mexe com as cadeiras pra cá, ela mexe com as cadeiras pra lá. Ela mexe com o juízo do homem que vai trabalhar. O verdadeiro artista não faz música para o público, mas sim público para a sua música. Um jardim, um coreto, a música e a saudade é a pedida que você está ouvindo e participando pela Rede USP de Rádio. Lá na Supercap, a nossa querida São Paulo, estão dois ouvintes que divulgam esta audição para vários artistas defensores da verdadeira música do passado e várias amizades, que são muitas. Estamos falando dos nossos ouvintes Cícero Xavier e Antonique Avedizem. A eles, a nossa admiração, os nossos agradecimentos, a nossa gratidão, os nossos respeitos, a nossa amizade, o nosso obrigado, amigos. Vocês que residem em São Paulo e divulgam todo o roteiro de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Ao senhor Cícero Xavier e ao senhor Antonique Avedizem, nós vamos rodar a saudosa Divina Elisete Cardoso, cantando aqui em arranjo do Moacir Silva, do músico Guari Barroso, É Luxo Só, e ainda na pedida para o senhor Cícero e para o senhor Antonique, o cantor Carlos Nobre, que recebeu uma belíssima roupagem, canta do Caetano em homenagem à sua terra natal, Guarapari. Samba, samba, sem telete, não é samba, samba, samba, sem telete, não é samba. Quando dança, é luxo só. Quando todo o seu corpo se balança, é luxo só. Tem um não sei o que que traz a confusão. O que ela não tem, meu Deus, é compaixão. Eita, mulata bamba, olha, esta mulata quando dança é luxo só. Quando todo o seu corpo se balança é luxo só. Porém, seu coração quando se agita e palpita mais ligeiro. Nunca vi compasso tão brasileiro. Eita, samba cai. Mexe com as cadeiras, mulata, ai, no requebrado, me maltrata, ai, ai. E palpita mais ligeiro. Nunca vi compasso tão brasileiro. sonhar e viver o sonho lindo que eu vivi. Vá viver a maravilha de Guarapari, um recanto que os poetas e os violões não conseguem descrever nas mais lindas canções. Pelas suas noites claras, a lua serena vem brindar os namorados na areia morena. Ninguém poderá sonhar nem viver o que eu vivi longe desta maravilha que se chama Guarapari. Noites claras, a lua serena vem brindar os namorados na areia morena. Ninguém poderá sonhar nem viver o que eu vivi longe desta maravilha que se chama Guarapari. Não sei por onde ela anda, mas sei o que ela faz. Faz uma falta danada. Mas ela está ouvindo um Juninho Coreto, a música e a saudade. Juninho, nosso intervalo e na volta, em nosso coreto imaginário, Altemar Dutra, Dolores Duran e Lúcio Alves.